da manhã. É a sua onda da manhã. Que agita as músicas mais atualizadas e dançantes. Uma voz, um destino. Ninguém pode mudar esse destino, mas a voz pode mudar o seu caminho. A melhor equipe de profissionais. A melhor equipe de profissionais. Entre e fique à vontade. A sua música toca aqui. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages au marécage, de vent d'Espagnol puis d'Équateur. Amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos, e você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. É bom estar consigo. Bom dia. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lousança, Egoveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela, e Oliveira do Hospital. Tudo gente boa, tudo gente linda. Onde quer que você esteja, você está connosco. E faz-vos companhia este vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta e vos deseja uma vez mais dia bom. Onda da Manhã, um programa que faz a diferença nas manhãs da rádio. Da rádio Boa Nova, está claro. Onda da Manhã. AJ Portas e Janelas em PVC, Bobadela, Oliveira do Hospital. Se está a construir ou remodelar a sua casa, a nossa empresa tem a solução para si. Comercializamos janelas e portas em PVC da maior qualidade. Perfil de origem alemã, com vários sistemas de abertura disponíveis. Preços competitivos, orçamentos grátis. AJ Portas e Janelas em PVC. Facilidade de limpeza e manutenção. Disponíveis com todos os tipos de abertura. Não propaga o fogo. Tempo de vida, prática ilimitado. AJ Portas e Janelas em PVC, com a exposição permanente em Bobadela, Oliveira do Hospital. Para mais informações, contacte já os números 238-602-826 ou ainda 917-503-073. Design Fogo, a sua referência número 1 em energias renováveis em Oliveira do Hospital. Venha visitar a nossa segunda exposição na Catraia de Sampaio e confirme você mesmo. Temos todo o tipo de aquecimento, a lenha e a pellets. Design Fogo, fogões de cozinha, recuperadores, caldeiras e salamandras, tudo aos melhores preços do mercado. Não perca esta oportunidade. Venha a Design Fogo e sinta a confiança de trabalhar com técnicos especializados. Design Fogo, contacte através do telefone 238-088-959 ou visite uma das nossas exposições em Oliveira do Hospital, na rua Dr. Virgílio Ferreira ou na Estrada Nacional 17, edifício 12, loja 1A, na Catraia de Sampaio. Design Fogo, um serviço de qualidade. MJJ Auto, comércio de automóveis e peças novas e usadas. Somos uma empresa dedicada ao comércio também de automóveis, garantindo um ótimo preço e um serviço pós-venda de primeiro nível. Dispomos de uma gama de peças para todas as viaturas existentes no mercado com tecnologia amiga do ambiente. Estamos no Parque Industrial Pinhal das Freiras, na rua José Carreira, número 4 e 6, junto à estação da Fertagos Coina, no Seixal. Também estamos em Pomar, Zerganil, com o Conterrâneo Zé Luís. Contacte-nos 21-2106-925, também 917-615-445. Venha visitar-nos. Temos a solução que tanto procura. MJJ Auto. A sua música toca aqui. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Pointy nose, chasing mice and digging holes. tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that? What does the fox say? What the fox say? Estivemos com What the Fox Said, um grande sucesso mundial que já vai com 2 milhões e 900 mil seguidores no Facebook e no YouTube. What the Fox Said. Onda da manhã, agarra o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. Somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. Esta é a sua Onda da Manhã. Got me popping my head, she unbuttoned my dress, did a dance on the bed. beat that's great, that's hot, that dead solo on your beat. Catching all the island breeze, all the nature wild and free. This is where I love to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the breeze, the song would sit so high, right through my ears and sting my eyes. Cue Spanish lullaby. I can only naturalmente elegante, obviamente com bom gosto. Sempre mundo e veste, pronto a vestir para o homem, senhora. Marcas conceituadas para quem exige qualidade. Hábitos, Univest, Natcha, Lebeca, Morgat, Stone, Vitor Emanuel, Loli, Califa, Mac Jeans, entre outras. Mundo e Veste pronto a vestir apresenta a coleção Outono-Inverno. Cor, conforto, tendências para quem ousa ser diferente com um look distinto. Mundo e Veste pronto a vestir, homem e senhora, no edifício Areias, Rés do Chão, junto ao estacionamento da Câmara Municipal. Charme e elegância na nova estação, só com Mundo e Veste. Ótica do Conselho, em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Mais conforto com pouco dinheiro. Com participação em consultas de oftalmologia. Mais idade igual a mais desconto. Campanha 2x1 na Ótica do Conselho. Na compra de um par, oferta de outros. Ótica do Conselho. Descontos até 50%. Na compra de óculos de sol. Mais idade igual a mais desconto. Comercializamos aparelhos auditivos com qualidade suíça e tudo aos melhores preços. Ótica do Conselho. Estamos em Ceia, junto à Caixa Agrícola, em Gouveia, junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. Com a Ótica do Conselho, a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos pela sua visita. Com um toque de requinte, em Oliveira do Hospital, visite a Orivesaria Ferjoia, representante exclusivo na região das marcas Polis, Guess, One, Timberland e joias Eugênio Campos, Topázio e Pecan. Orivesaria Ferjoia, em Oliveira do Hospital, apresenta-lhe a sua coleção exclusiva, Cavaleiro, Estrada e Família, três símbolos diferentes e marcantes de uma criação própria, com uma vasta gama de artigos para casamentos, batizados e comunhões. Ferjoia, agora com grandes novidades nas novas coleções de joias e relógios One e Tommy Hilfiger. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando diga de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. No me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. É a sua Onda da Manhã. Hoje, particularmente, estou triste. E digo isto do fundo do meu coração, porque o meu amigo Álvaro de Lemos partiu. Um homem da rádio e um amigo. Como muitas vezes dizia, se todos os meus amigos morressem, eu também iria com eles. Presto aqui uma singela e sentida homenagem a este meu amigo Álvaro de Lemos. Fica a saudade, mas fica também e sempre a presença dele aqui, nestes microfones da Rádio Sempre. Ele sempre nos acompanhou, nos ajudou com a sua sabedoria e com a sua alegria. E nesta pequenina homenagem fui buscar coisas antigas de alguns anos atrás. E ele, uma vez, disse-me que tinha uma mensagem. E vamos saber e recordar essa tão linda mensagem que ele nos deixa. Vamos aproveitar e com muito prazer. Eu tenho aqui uma pequenina mensagem. Uma mensagem que eu acho absolutamente justa. É pequenina, mas é muito sincera. Não tem Chico Embo, não senhor, não tem. É apenas um sonho que deixou de ser. Ao longo da vida, nem todos os nossos sonhos se tornam realidade. Mas este teve o coração a dizer-lhe que o poeta tinha razão ao escrever. E quando um homem sonha, a rádio é uma paixão. Que o digam o Carlos Albuquerque, o Fernando Ferreira, o Manuel Tomás, o Pedro Laranjeiro, o Luís Fonseca e eu. E tantos outros que felizmente ainda hoje estão apaixonados por ela. É um amor, exatamente. Como escreveu Lord Byron, o amor é como o sarampo. Quanto mais tarde na vida, pior. E porquê? Porque é feito de saudade. E a saudade às vezes dói e faz chorar. Que desta vez não haja choros, mas alegria, muita alegria. Basta um sorriso para acompanhar o erguer da taça de champanhe e dizer parabéns. Muito obrigado pela parte que me toca e com certeza os nossos colegas, o Pedro Laranjeira e o Manuel Tomás, vão ficar sensibilizados. Vocês vão ter a oportunidade de, em breve, poderem abraçar e recordar os bons velhos tempos. É isso que eu mais desejo. Olha, Álvaro Damos, eu não te vou incomodar mais. Acho que eu tinha montes de perguntas para te fazer, mas as tuas crónicas, ao longo das semanas, vão-nos aquecendo. Não, resposta à tua pergunta. Exatamente, e vão-nos aquecendo. Olha, para ti, um bem-aja, um grande abraço, um abraço bem apertado, cheio de saudade. Um abraço muito grande também, e obrigado por esta mensagem que veio daí, em troca de outra mensagem que foi daqui. Recordações neste meu baú, o abraço que ficou adiado para sempre, meu querido Álvaro de Lemos. E vamos recordar mais um pouco deste grande homem que vivia para a rádio. Ele era a rádio. Era uma vez um caixote. Sinceramente, não me parece que esta seja a melhor maneira de começar um apontamento que se destina a assinalar um aniversário. Mas também é verdade que, começando assim, tem a vantagem de alertar o ouvinte para o que vai seguir-se, tenha ou não interesse. É que a curiosidade não deixa indiferente quem neste momento sintoniza a RDP Açores e pretende saber se quem está deste lado diz ou não coisas acertadas. Sempre foi assim e sempre assim há de ser. Quem está desse lado quer saber. Quem está do lado de cá quer que saibam. Uma notícia, um comentário, um anúncio. Mas voltemos ao caixote. Quando vim para os Açores, e já lá vão mais de 30 anos, das primeiras vezes que entrei nas velhinhas e saudosas instalações da RDP, na Gaspar Frutuoso, houve alguém que me disse que o primeiro emissor da estação tinha sido montado em cima de um caixote. Assim mesmo. Não sei se é verdade ou foi apenas para me impressionar. Daí eu ter começado este apontamento com o "Era uma vez um caixote". Todos sabemos que a verdade está muito próxima da mentira, principalmente nos tempos que vão correndo. Por isso, eu prefiro pensar que o que me disseram era verdade. E se assim é, não há dúvida que o tal caixote tem lugar de destaque na história desta casa. Uma casa que, como tantas outras, foi bem retratada por um senhor chamado Hélio Ribeiro, em 1989, ao escrever o que passo a ler. Meu nome é Rádio. Minha mãe é Dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente, sou um ser eletrónico. Meu cérebro foi formado por válvulas. Minhas artérias são fios para onde corre o sangue das palavras. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina chama-se kilowatt. Quantos mais kilowatts me dão, mais forte eu fico. E mais longe eu falo. Falo para toda a gente que me queira ouvir. Religiosos, ateus, atletas, presos, carcereiros, banqueiros, devedores, políticos. Falo aos estudantes e aos professores. Seja você quem for, eu chego onde você estiver. Ao meu espírito resolveram chamar ondas. Eu caminho pelo espaço para oferecer ao povo a palavra nossa de cada dia. Mas estou sempre sujeito a cair em tentação e às vezes não consigo livrar-me de todo o mal. Quando eu nasci, meu pai disse-me que eu tinha uma missão: ajudar a fazer um mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Meu nome é Rádio. Eu não envelheço. Procuro atualizar-me. Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa. As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrónicos. Os satélites de comunicação, gigantescos engenhos girando na órbita deste planeta, permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado, como meu pai Marconi queria que eu fosse. Tenho noção, mas já perdi a conta, do número de pessoas que eu ajudei indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, documentos perdidos, divulgando nascimentos e passatempos. Mas eu não sou tão sério assim como eu próprio possa estar pensando. Na verdade, um dos meus primeiros interesses é fazer com que as pessoas vivam mais alegres. Por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e a dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo. Sempre. O amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável. Sempre. Tenho noção da minha força política. Entendo a minha grande responsabilidade de agente acelerador das modificações sociais. E morro de medo que me transformem num mentiroso alienador. Sem querer ser vaidoso, eu posso até afirmar que, se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo. Meu nome é Rádio. Eu não quero ser mal entendido. Eu sou apenas um instrumento. Para fazer tudo isso que eu disse que faço, eu preciso de uma equipa, de seres humanos. Humanos. Que não tenham medo do trabalho. Que entendam de alegria, emoções, fraternidade. Que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade. E que tenham a consciência de que tudo o que fazemos é para conquistar ouvidos. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos que a minha existência se deve ao número dos que me ouvem. A rádio vale pelo volume e a qualidade dos seus ouvintes. Eu podia fazer muito mais, mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo o que quero. Eu sei que posso realizar o sonho do meu pai de mudar o mundo para melhor. Embora tenha ouvido há dias dizer que eu represento a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Com alegria, muita alegria, se possível. Mesmo sem querer, este curioso texto, escrito em 1989, vem lembrar-nos a alegria que hoje exteriorizamos ao erguer um cálice de vinho do Pico para celebrar mais um aniversário da nossa RDP. Mas a alegria não nos impede de pensar no futuro. Um futuro que seja partilhado por quem está deste lado e por quem está desse lado. A transmissão radiofónica não deve ser um intruso, mas um amigo que entra no lar mediante convite consciente e livre. São palavras do Papa Pio XII, proferidas em 1947. Por tudo isto que aqui fica, por tudo o que a rádio nos tem proporcionado, pelas alegrias e até pelas emoções que vivemos em tantos, tantos anos, erguemos o nosso cálice com um sorriso de esperança. Esperança num futuro que será o que nós quisermos que seja. A voz amiga, a companhia para as horas boas e más. Para a nossa parte, faremos tudo, mas tudo, para merecer esse futuro. E para começar esse esperançoso futuro, na mesa, os doces, muitos doces, das diversas ilhas deste maravilhoso arquipélago chamado Açores. Nos cálices, o vinho que saiu das nossas vinhas. Nas gargantas, a saudação. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. para a RDP Açores, uma salva de palmas. Parabéns, RDP, e a certeza de que estarei sempre, sempre contigo, até que a voz me doa. Esta foi a minha pequena homenagem a este grande homem, Álvaro de Lemos. Já não vamos ter uma no cravo e outra da ferradura, nem vamos ter a voz que vinha dos Açores. Álvaro de Lemos, onde quer que estejas, todos nós, homens da rádio, estarão sempre e sempre contigo nos nossos corações. Bem-haja, onde quer que estejas. Em Oliveira do Hospital, Express. Em frente à Epto Oliva. Somos especialistas em todo o tipo de impressão. Impressão de todo o tipo de brindes e lembranças. Impressão em vinil e lonas. Venda de todo o tipo de consumíveis e material informático. Impressão em t-shirts, cartazes e centro de cópias. Assinatura em Oliveira do Hospital, Express. Em frente à Epto Oliva. Agora mais perto de si. Em compras superiores a 25€ na nossa loja, habilitação, sorteios e uma tela com uma foto à escolha de 1x1,20€. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital. A melhor cozinha tradicional da região. Cabrito assado no forno, bacalhau à cantinho, polvo à lagareiro, chanfana à cantinho, cozido à portuguesa. Diárias a preços económicos, abertos todos os dias. Serviços para casamentos, batizados, festas e convívios. Estamos em Oliveira do Hospital, na zona histórica. Contacte-nos 238-603-832 ou 962-735-560. Restaurante O Cantinho, em Oliveira do Hospital, espera pela sua visita. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é a sua rádio, a sua rádio. feel the morning light. 'Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. É bom estar consigo. Esperamos que tenha agarrado o seu dia por dentro, porque nós tentamos e fizemos o movimento. Estamos na reta final, restando apenas fazer a nossa despedida. Para todos vós, aquele abraço, aquele sorriso, aquelas flores, a continuação de um dia bom e até sempre, amigos.